manhã. Poeira tomando assento, rajada de vento, som de assombração. Coração sangrando toda palavra são. A paixão. Castelo de areia, ira de tubarão, ilusão. O sol brilha por si, açaí guardiã, som de besouro, um imã, branca é a tez da manhã, açaí. Açaí guardiã, zum de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Açaí guardiã, zum de besouro, um imã, branca é a tez da manhã. Da manhã, açaí guardiã.